Suplantação. Pela minha live nas streets de redenção. Tiro meu capuz e pulso pra entender a missão. Tipo, vultos observo, vi na contramão. Respiro e sigo tudo só pelo som. Roupa larga, madruga, pra ele sou vilão. Após estampa inscrita, aperto o coração. Entre foguetes que anuncio distribuição. Artifício é pago, brilho de sol vence dom. Multicores, amores, aqueles que perderão. Além de objetos, alma sem um certo mundo de velas, o próprio aquém. Se acha certo, aprecio o Scarface. Por horas esperto, corro pelo que eu quero. Diferente e correto. Se fosse pra trocar meus sonhos pelo gatilho, seria pelos meu, talvez o maior dos bandidos. Talvez não conheceria o amor de um filho. Talvez antes dos 20 seria excluído. Prefiro prosseguir essa incessante corrida. Justiça vem à tona, nunca é tarde quando você acredita. Hoje em dia eu tô na missão. O coração está em contramão. Balas e tiros sacodem os irmãos. Hoje em dia eu tô na missão. O coração está em contramão. Balas e tiros sacodem os irmãos. Obscurecida pela causa e justiça. Nunca desvista, sabotando a conquista na noite. Ecoa o som da tristeza. Matos vivos reproduzem a cada dia o cenário da pobreza em condições precárias. Lutam até a morte. Viver pra quem tem dinheiro ou pra quem tem sorte. Miséria, desgraça, incentivo à extinção. O caminho da verdade foi tomado de ilusão. Química destrutiva, armamentos pesados. Geração de homicidas, suicidas, mercenários. Perito na linha de tiro, franco atirador. Crianças andam armadas sem saber o que é o amor. O sentimento de satisfação se espalha no mundo. A raiz da violência aumenta a cada segundo. Cadê a paz? Será que é mais uma ilusão? Que foge que nem sonha aos olhos da população. Hoje em dia eu tô na missão. O coração está em contramão. Balas e tiros sacodem os irmãos. Hoje em dia eu tô na missão. O coração está em contramão. Balas e tiros sacodem os irmãos.